Filha, antes de continuar, preciso te dizer: meu trabalho é sério, envolve rituais pagos e só funciona para quem está realmente decidida em trazer o amor de volta. Se você está pronta, toque no botão abaixo e venha falar comigo agora mesmo.